feliz aí, joga a mão pra cima e vem. Quem tá feliz aí, joga a mão pra cima e vem. Que louvem os anjos, os homens e mulheres, que cantem alegres, crianças e velhos. Os anjos no céu cantam em sua glória, enquanto na terra os homens buscam apenas joias. Enriquece, se esquece de quem os beneficia. Se não dessem como se ainda houvesse abundância de dias. Mas eu me lembro de onde vem minha alegria. Mas eu sei quem de fato deu minha alforria. O meu choro vai embora quando nasce o sol. Eu descanso em ti, pois sei que trabalho em prol do meu povo, do meu mundo e do meu futuro. Porque o Senhor já está lá. Eu não me preocupo, eu apenas lembro em meu coração. Então se acalma, tu sempre fica até o final. A minha estrela dava. Como os anjos eu canto, porque creio numa única verdade. Aleluia, te agradeço por sua bondade, por tornar os gentios parte de seu povo. Rende graças ao Senhor, louva e um cântico novo. Que louvem os anjos, os homens e mulheres, que cantem alegres, crianças e velhos. Agradeçam o grande eu sou. Agradeça o canto eu sou. O verbo que se fez carne em nosso meio habitou. Cantem aleluia. Fiz as dores do mundo, afligem o justo. A cruz que eu carrego, o peso do jugo. A estrada, o caminho, todo o percurso tem sido de tormento, de guerras e abusos, onde os filhos já não sucumbem, caem fraco, onde as filhas levam, multiplicam pecados. Tu enviaste Jesus e devolvemos seu filho crucificado, homens de barro rachado, seres moídos, quebrados, caem ajoelhados, se arrependem, se dobram, te adoram prostrados, queiram nas profecias, tiveram visão, rejeitam o mundo cão, andam lá nos seus códigos, aos milhões rebelam, te recebem. Deus filhos os pródigos. Para tudo que há debaixo do céu existem propósitos. Nem sempre são lógicos, tu sofre também, vendo o martírio de seus pequeninos. Mas é por sua misericórdia que ainda estamos vivos. É pela graça que eu desperto do amanhã, pela fé que eu deposito em ti. Tu me mostra que nunca é. É pelo seu amor que o coração bate, o pulso ainda pulsa. E se aqui ainda estou, porque minha missão nessa terra não terminou. Por isso renderei graças com o fôlego que o Senhor me dotou. Os anjos, os homens e mulheres que cantem alegres, crianças e velhos, agradeça o grande eu sou, agradeça o grande eu sou, o verbo que se fez carne em nosso meio. Levantem suas mãos e cantem aleluia. Whoa!